Frequência Urbana, ritmos que definem o agora. Resistir ao ruído. A vida urbana é feita de estímulos constantes. Opiniões, pressões, expectativas e medos cruzam-se todos os dias no espaço público e no íntimo. Em 2025, muitos artistas transformam essa sobrecarga emocional em canções que falam de resistência interior e lucidez. A música urbana contemporânea tem dado espaço a narrativas mais conscientes, onde a força não vem do confronto, mas da clareza. Canções que não gritam, mas afirmam. Que não fogem do mundo, mas aprendem a filtrar o que realmente importa. É nesse território que se insere Julian Taylor, cantor e compositor canadiano conhecido pela sua escrita honesta e humanista. Em colaboração com Jim James, a canção escolhida reflete sobre a importância de proteger a mente e a identidade num mundo que insiste em invadir o espaço pessoal. Um tema sereno, mas firme, que acompanha o ritmo da cidade quando escolhemos não deixar que o ruído nos defina. Ouçamos Julian Taylor, FT Jim James, com Don't Let Them Get Inside of Your. Whenever you need me to lend a hand, I will be there to the bitter end. I see my friends falling, I watch it go down. Always remember that I will be round. Weight in the water, feet on the ground. Deep in the valley, problems all around. It doesn't matter what folks might say. Don't let them take anything away. Every day you wake up and worry, do I have a say? The crazy things happening all of the time. You feel like you're living in a paradigm. Weight in the water, feet on the ground. Deep in the valley, problems all around. Whenever you need me to lend a hand, I will be there till the bitter end.